aqui presentes, de cada irmão componente de grupos vocais. Espero que o desejo de toda esta igreja seja uníssono. O desejo meu é, Senhor, aviva a tua obra. Esta oração foi feita, meus amados irmãos, e está contida em forma de poema que focaliza o desejo sincero de um homem de Deus que, ao ver o seu povo no estado de sonolência espiritual, de um povo que era depositário de uma revelação divina e que tinha uma missão divina e histórica a cumprir, mas que estava inconsciente, estava adormecido e não estava entendendo e compreendendo a toda a conjuntura especial e global que Deus havia lhe dado. Aquele homem de Deus, ele olhou para os céus e começou a pedir que desse, ao ver o estado de sonolência espiritual daquele povo. Esse homem se chamava Abacuque. Gostaria que os irmãos abrissem o livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Tão poucas palavras ele escreveu, mas de uma profundidade, de um desejo tão tremendo, que eu gostaria de repetir a oração que Abacuque fez, porque é a minha oração esta noite, é a oração de cada cristão aqui presente. Seja você, meu amigo que entrou aqui, um católico romano, um católico ortodoxo, seja você um batista, um presbiteriano, da cristã presbiteriana, da presbiteriana independente, da presbiteriana renovada, da batista regular, da batista da convenção brasileira, da batista de Betel, batista tradicional, batista da convenção, da igreja do evangelho quadrangular, da Deus de amor, amor de Deus, Assembleia de Deus de Brasília, de Taguatinga, seja lá de que igreja você faz parte, da metodista wesleyana, espero que no seu coração esta noite haja um desejo sincero, dizendo: Deus, aviva a tua obra. Abacuque capítulo 3, versículo 2, ele começa a fazer a seguinte oração: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra através dos anos. Aleluia. Queridos amigos, senhoras e senhores, gostaria nesta noite, ao me colocar diante desta sagrada tribuna, compreender o quão nada sou, e que nesta noite desapareça irmão Takayama, mas que o Senhor Jesus Cristo apareça aqui esta noite para falar com cada vida e cada coração. Humildemente me revisto desta incumbência tão sublime, e creio em Deus que Deus tem uma palavra a cada crente aqui presente para lhe dizer, meu amado irmão, oh, que haja o desejo sincero de cada um de nós fazer juntos com a oração de Abacuque a mesma palavra dele em nossos corações: aviva, Senhor, a tua obra. Meus amados irmãos, eu creio que está havendo uma necessidade de um despertamento tão grande, tão poderoso, porque há tanta gente dormindo o sono da vida espiritual, que eu creio que o Espírito do Senhor está vindo aqui esta noite para sacudir algumas vidas adormecidas e mortas, para que ela possa se levantar para uma nova vida, um novo despertamento, um novo desejo, um novo propósito, um propósito santo de servir e realmente adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Quero que cada crente aqui saiba que oração não é penitência. Muita gente faz oração penitência. Outros acham que oração é perda de tempo. Outros pensam que oração é apenas ladainhas informais. Outros fazem disso apenas um culto formal nesse sentido. O que é oração para você, meu amado irmão? Só quero que os irmãos saibam de algumas verdades antes de nós fazermos esta oração, no final desta noite ou talvez agora mesmo, porque não será preciso você esperar o fim desse culto para receber a cura da sua enfermidade. Não será preciso você esperar o final desse culto e receber massagens de obreiros na sua cabeça para receber o batismo com o Espírito Santo. Você pode receber agora, durante a mensagem. Não é necessário você esperar um evangelista vindo com algumas técnicas, inovando, pensando que pode resolver o seu problema. Takayama não cura dor de cabeça, Takayama não cura dor de barriga, Takayama não batiza ninguém. Quem batiza é Jesus, quem opera é Jesus, quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus, quem transforma é Jesus, quem renova é Jesus, quem salva é Jesus. Aleluia, aleluia. Estamos vulgarizando tanto a palavra oração que para muitos oração já não significa nada. Para muitos oração significa monotonia, para outros oração significa penitência. Hoje estamos vulgarizando tanto esta palavra que há pessoas que não têm coragem mais de orar em sua casa. Se eu perguntasse quantos irmãos aqui passaram uma hora orando durante o dia de hoje, eu, se eu perguntasse para levantar as mãos, eu não vou pedir, porque muita gente de vergonha vai levantar para não ficar envergonhado. Mas eu não vou dizer isso, eu vou perguntar quantos irmãos oraram hoje 5 minutos, levante a mão. Não vou pedir que levante, senão muitos também vão levantar porque vão ficar com vergonha e vão fazê-los pecar. Portanto, não é esse o meu desejo, mas saiba que Deus está falando ao seu coração que a oração que você não tem feito seria arma para você vencer essa luta. A oração que você poderia ter feito seria arma para você receber a glória e o poder de Deus na sua vida há muito tempo, mas ainda há tempo. Hoje você pode receber, agora você pode receber, nesta noite você sairá pelas portas dessa igreja revestido, transbordando, cheio da glória e do poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer algumas verdades sobre o poder da oração. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, cada vez que um justo ora, a oração, aleluia, não é arquivada numa fita magnética de um computador, não. Cada vez que fazemos oração, não estamos pagando penitência, porque tem gente que está tão mal informada a respeito de oração, que quando o sacerdote da igreja dele pede para ele fazer 10 orações, ele não vê a hora de terminar. Conta aquele rosário rapidamente, eu vou enganar Deus, já pula até uns 4 talvez daquele rosário para poder terminar logo. Há outros que ensinam os filhos que a oração é penitência. Se o filho faz alguma coisa errada, ele diz: meu filho, você vai ficar de castigo naquele canto rezando 10 vezes a oração do Pai Nosso. O menino, quando crescer, nunca mais vai querer saber de oração. Vai associar oração com penitência. Lamentavelmente, tem pessoas que fazem isso ainda com seus filhos. Graças a Deus que o nosso povo não faz isso. Mas se fizer hoje, você vai ter que pedir perdão para Deus, viu, meu irmão? Porque oração é algo sublime. Orar é conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Pastor Takayama, se orar é conversar com Deus, por que é que Deus não me responde a oração? Espera um pouco. Quem foi que lhe disse que Deus não responde a oração? Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que fale. Deus não é demagogo. Ele fala e ele cumpre, porque Deus é a verdade. Cada vez que um justo ora, a oração, ele sobe até o trono da graça de Deus. Aleluia, aleluia. E onde é que essa oração vai, irmão Takayama? Meus irmãos, não há computador da IBM aqui da terra que tenha capacidade de memorizar tanto quanto tem, aleluia, lá nos céus. Eu não sei qual é o tipo do computador que Deus tem lá, mas pode ter certeza que é algo que os homens aqui da terra não podem imaginar. A memória de Deus retém tudo, tudo, aleluia! Bem, segundo a maneira de interpretar, de João, que teve uma visão e muitas visões, ele disse que esta oração, quando chega lá nos céus, é guardada em um odre, em uma taça. A Bíblia diz que toda vez que um justo ora, segundo Apocalipse capítulo 5, versículo 8, a oração fica guardada dentro de uma taça de ouro, que são as orações dos santos, diz a palavra do Senhor. Então, cada vez que nós oramos, cada vez que você ora, meu amado irmão, mas não é aquela oração que você anda fazendo por aí, porque tem crente que quando vai orar diz assim: Jesus, me dá uma noite de paz, amém. Já está com metade do pé debaixo do cobertor antes de terminar a oração. Essa oração, o diabo não tem medo. Mas eu oro três vezes por dia, meu taquema. Qual é a oração? Aquela do café da manhã, do almoço e do jantar? Está faltando nesse sentido mais duas, o de acordar e o de dormir. Mas não é essa oração que você faz, muitas vezes, por mais que o diabo teme, não. Agora, tenha certeza que o diabo estremece quando você começa a orar aquela oração de gemido, de conversa com Deus. Aleluia! Nesta hora, as orações chegam ao trono da graça. O diabo não consegue impedir uma oração que um crente faz quando ele faz com sinceridade na sua alma. E esta oração vai sendo depositada nos céus. Meu amado irmão, a oração que Abacuque fez há tantos mil anos atrás, há tantos séculos atrás, a oração foi feita no seu tempo, mas ela ultrapassou no tempo de respostas. Ele clamava, segundo nós vemos aqui em Abacuque capítulo 3, versículo 2, ele clamava por um avivamento, ele dizia: Senhor, aviva a tua obra. Mas é interessante que a oração de Abacuque não terminou aí. E ele diz assim: aviva a tua obra. Vejam bem, vamos repetir aqui: aviva, Senhor, a tua obra. Mas ele não terminou a oração. Ele diz: no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. É muito importante para sabermos fazer uma oração com efeito, com sinceridade e com objetividade. Eu creio, algum diz um pregador, maneira dele encarar, interpretar, e creio que ele tem razão, que quando Jesus também fazia suas orações, ele fazia de uma forma tão específica. Por exemplo, quando ele orou para que Lázaro saísse daquele túmulo. Não é verdade? Lázaro sai para fora. Se ele falasse defunto sai para fora, era capaz de sair muitos outros defuntos por ali ressuscitados. Mas ele disse Lázaro para que somente Lázaro saísse. Meus amados irmãos, temos que ser específicos na nossa oração. Nós sabemos que quando Abacuque orou, a sua oração extrapolou o seu próprio tempo. Ele pediu: aviva, Senhor, a tua obra. E a oração foi depositada lá no céu. Mas junto com a palavra aviva a tua obra, foi completada as palavras: no meio dos anos e no meio dos séculos a notifica. Meus amados irmãos, isso é de tempos em tempos. Ele queria que a sua oração fosse respondida. Meus irmãos, queridos irmãos aqui desta igreja, a oração do justo sempre é respondida. O Senhor diz em Jeremias 33, verso 3: clama a mim e responder-te-ei. Coisas pequenas? Não. Ele vai responder. E veja bem o que é que diz esse versículo. Ele diz: responder-te-ei e anunciar-te-dei. Responder é uma coisa, anunciar é outra. Deus responde, mas ele anuncia também. Deus pode responder a tua oração hoje, mas ele pode te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe nessa noite. Aleluia! Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. O que é coisa grande para você, meu amado amigo? Carro é coisa grande? A ferrugem destrói. O acidente acaba com ele. O que é coisa grande? A beleza do seu rosto? Daqui uns dias você está velhinha e essa beleza toda vai murchar. Você acha que é tão bonito ser atleta? Isso é coisa grande? Eu quero ser o melhor atleta. Mas você, por melhor que seja, daqui uns dias as varizes e outras coisas mais, os reumatismos vão tomar você. E aquele jovem simpático, ereto, que andava todo imponente com o queixo erguido, daqui um dia vai ter que andar curvado. Isso não pode ser coisa grande. A fama do cinema pode ser coisa grande, mas acaba em pouco tempo. As belezas desta vida, deste mundo, tudo acaba, o dinheiro acaba. Isso não é coisa grande. Sabe o que é coisa grande? Coisa grande é a salvação da nossa alma. Coisa grande é ter os céus em nossa vida. Coisa grande não é ter uma casa para pagar há 25 anos pelo BNH, não acaba nunca. Lá no céu a casa que você vai ganhar é eterna e já está paga por Jesus Cristo. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. O que é coisa grande? Coisa grande é saber que somos filho de quem? Não somos filho de qualquer gentinha por aí, não. Nós somos filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Xaracalabaxandaraia. Eu não aceito crente quando vem na igreja e fica com a cara. Tem gente que confunde ser crente e santidade com cara fechada. Ele acha que para vir para a igreja tem que vir com a cara fechada, como quem chupou uma dúzia de limão azedo, e fica na igreja. Se alguém dá um aleluia do lado, ele arregala os olhos do lado e acha que tudo isso é errado. Meu amado irmão, quem gosta de tristeza é o diabo, que já está condenado. Nós, de jeito nenhum. Eu não aceito crente triste. Nós somos filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há coisa maior do que isto, meus amados irmãos. O nosso passaporte para o céu já está carimbado. O visto já foi dado. Jesus nos assegurou a entrada. Ele já assinou o nosso passaporte. Está marcado com o vermelho do seu sangue. E nós temos assegurado a entrada nos céus. Aleluia. E ainda você fica com essa cara triste de que está tudo cheio, está tudo ruim. Mas eu estou com um problema, e daí? Eu tenho muitos problemas no meu lar, problema com meu marido, problema com a minha esposa, problema de namorado, problema de noivado, problema de casamento, problema de escola, problema de emprego, e daí? Mas isso não é problema para o irmão? O meu é pior ainda, tem problema de enfermidade na casa. Pode ter todos esses problemas. Mas, irmão, como é que quer que a gente seja alegre se com todos esses problemas? Pode ter o problema que for, meu amado irmão, você tem que sorrir. Envergonhe o diabo nesta noite. Glorifica a Deus e permita que a glória do Senhor inunde a sua alma. Clame por um avivamento e ele vai começar no seu coração agora. Você vai ver que se começar você a se alegrar, o diabo vai pensar: mas como é que esse crente pode estar alegre? Eu já mandei luta, mandei dificuldade para ele, ainda continua alegre. Deixa esse homem do lado aí, que esse não tem jeito meu. E não tem mesmo, Satanás, porque nós temos a glória do Senhor em nossa vida. Xaracalabaxandaraia. Aleluia. Coisas grandes e firmes que não sabes. A oração do justo sempre é respondida. Deus nunca deixou um seu servo sem resposta. Só não há resposta quando há ruídos na sua comunicação com Deus. E o ruído pode ser o teu pecado. O ruído pode ser a tua maneira de viver. O ruído pode ser muitas coisas que Deus está falando na sua vida, que eu não preciso mencionar mais esta noite. Toda verdade tem o seu tempo de resposta. Então aqui é que nós aprendemos mais uma lição sobre oração. Toda oração a Deus é respondida, mas a resposta vem no tempo de Deus e não no tempo do homem. Salomão dizia que havia tempo para tudo. Muitas vezes nós queremos uma resposta ao nosso tempo, mas Deus dá a resposta no tempo dele. Muitas vezes queremos para agora a resposta e Deus dá depois. Muitas vezes queremos a resposta para depois e Deus dá agora. Abacuque queria para agora, Deus deu depois. Muitas vezes queremos para depois e Deus dá no momento. Amém? Aleluia. Aleluia, quem sabe hoje é o dia que Deus vai responder a sua oração. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz lá no livro de Atos que a igreja estava reunida para orar. Estava todo mundo triste. O que, que houve, irmão? O nosso pastor foi preso. Prenderam ele, que é o nosso irmão Pedro, está lá na prisão. Não tem jeito, grade por todo lado, soldado por todo lado. O que, que nós vamos fazer? O que é que vamos fazer? Vamos tentar as autoridades? Não tem jeito, eles estão contra a gente, não estão matando tudo quanto é cristão que tem por aí. E prenderam Pedro, e agora? Se Pedro está preso, como é que vai acontecer os seus milagres? Onde ele passava, a sombra dele curava, levantava paralítico. Quando ele pregava, estremecia o templo aqui. Como é que nós vamos fazer? E agora? O nosso pastor está preso. Vamos fazer o seguinte: vamos orar. E os irmãos começaram a orar. Vamos reunir na casa da irmã fulana. Vamos, era lá que eles se reuniam. Oh, Jesus, liberta o peso. Jesus, liberta o peso. Jesus, liberta o peso. Lá em Atos 12, diz que eles estavam orando tal forma. Daqui a pouco alguém bateu a porta. Não abre mais a porta para ninguém, que o culto já está cheio de gente. Oh, Jesus, liberta o Pedro. E alguém começou a bater a porta. Manda lá a menina Rosa abrir a porta. Mas que insistência. Jesus, nós não podemos parar agora. Nós temos que orar para Jesus libertar Pedro. Jesus, liberta Pedro. Jesus, liberta Pedro. Tem alguém nos incomodando. Vai lá, Rosa. Vai lá, criança. E quando a Rosa abriu a porta, não é possível. Irmãos, a Bíblia diz em Atos 12, verso 16, que Pedro perseverava em bater. E quando eles abriram a porta, quando a menina gritou, olha, pelo jeito é Pedro que está aí na porta. Mas você, ah, deixa pra lá, começamos a orar agora. Jesus vai levar tempo para responder. Quando eles começaram a orar, Jesus já tinha respondido a oração, libertando as grades de Pedro, e ele já estava solto. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz em Atos 12, verso 16, que quando abriram a porta, Pedro perseverava em bater, e quando abriram a porta, viram e espantaram. Pediram para Jesus responder, e quando Jesus respondeu, eles não acreditaram, se assustaram. Quanta gente está nessa situação? Pede para Jesus, mas nem acredita que Jesus vai responder. Meu amado irmão, seu problema já está sendo resolvido agora. Em nome de Jesus Cristo, vamos crer nessas promessas do Senhor. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Aleluia! Jesus tem obras profundas a realizar no seio desta igreja. Aleluia! Aleluia! Deus não nos colocou por cauda, mas por cabeça, meus amados irmãos. O diabo quer nos amarrar a fazer que nós pensemos em coisas mesquinhas, que tenhamos uma visão tão curta das coisas espirituais. Se você soubesse, Deus está dizendo, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, grandes, grandes, grandes. Dons espirituais são coisas grandes porque são eternas. Deus tem coisas grandes para esta igreja esta noite. Aleluia. Eu disse, esta noite, não é amanhã não, é agora, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando Abacuque pediu aquela oração, Senhor, aviva a tua obra, e no meio dos anos, a notifica, a oração de Abacuque extrapolou o seu tempo, avançou no tempo, foi além do tempo, porque ele teve uma chave, um segredo na oração. Ele diz, no meio dos anos, a notifica. Os anos passaram, Abacuque morreu. Está vendo, irmão? Deus não respondeu a oração dele. Morreu. Espere um pouco. Morreu. Ele foi lá para os seios de Abraão, porque ele foi fiel a Deus até o fim. E a sua oração foi esquecida. Naquele dia, quando ele orou aquela oração, houve uma bênção momentânea. Mas talvez ele queria algo mais ainda. Mas a oração dele tinha uma função. No meio dos anos, a notifica. Bem, então depois de que ele morreu, houve um período muito ruim. A Bíblia nos mostra que houve um período tão negro na história, que foi chamado período interbíblico. Foi aproximadamente 400 anos, onde o povo de Deus arrefeceu no seu ânimo espiritual, onde já não havia, olha, a situação se tornou tão caótica que não havia praticamente profetas, não havia mais homens que realmente buscassem a Deus com sinceridade. As coisas mudaram de tal forma que naquela época, meus amados irmãos, os homens esqueceram completamente a adoração espiritual e ficaram simplesmente em liturgias humanas e materiais. E houve chamado, foi um período tão negro que foi chamado período negro, período interbíblico, e que não houve nem profeta, nem praticamente homem de Deus. O povo de Deus praticamente desapareceu daquela época. Acabou-se o louvor, acabou o povo que adorava o Senhor em verdade e em espírito. 400 anos. Lá estava Abacuque no seio de Abraão. Ele provavelmente conversava com Abraão. Abraão, eu fiz uma oração a Deus. Ele conversava com Davi. Davi, você orou a Deus? Orei muitas vezes, Abacuque. E você, profeta Isaías? Eu também. Eu fiz uma oração, Isaías. Fala, Abacuque. Eu fiz uma oração um dia e disse, Senhor, aviva a tua obra. Quantos anos já se passaram? Olha, já foram muitos anos. 100 anos mais, 200 mais, 300 mais, nesses 400 mais. De repente eu creio, meus amados irmãos, que Deus estava lá no céu. E de repente ele foi naquela taça de Abacuque onde estava a oração dele. E quando ele olhou aquela taça de Abacuque e observou dentro da taça, ah! E ele tirou a oração de Abacuque e começou a ler, ah, Senhor! E no meio dos anos a notifica, aviva a tua obra! Aleluia. Shakarabashandalama. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Era raro naquela época os servos de Deus fiéis. Cada pessoa fiel que morria e que saía lá de cima e ia lá para o mundo inferior, porque naquele tempo o mundo inferior era dividido em dois compartimentos, o seio de Abraão e o chamado mundo inferior, onde os espíritos que morriam sem a salvação ficavam. Nós vemos isso na passagem do rico e do Lázaro, que ficava de um abismo entre os dois lugares. Eu creio que naquele lugar onde estava o chamado seio de Abraão, onde estavam os lugares onde o povo de Deus, aqueles que morriam na esperança, aguardavam naquele lugar ainda preso, eu creio que eles conversavam entre si. Cada servo de Deus que morria, eram raros naquela época do período intervido, mas quando morria um salvo, eu creio que Abacuque era um dos primeiros a ficar na porta de entrada daquele lugar, e quando entrava aquela vida, ele dizia: olha, escuta, me diga uma coisa, não está acontecendo nada lá no céu. Ei, quem é o senhor? Eu sou Abacuque. Ah, você que foi que fez aquela oração? Sou eu mesmo. Ah, Abacuque, a coisa está ruim lá em cima na terra, durante todos esses anos, frieza espiritual, sacerdote lá, hoje em dia está virando outra coisa, hein? Nada de bênção, nada, nenhum avivamento, não, só de vez em quando, não é nada, praticamente nada. Cada ano que morria um salvo, ou que morria alguém que descia naquele lugar onde estavam os salvos aguardando a esperança, nada, eram raros. Mas de repente, meus amados irmãos, eu creio que naquele período, após 400 anos, de um período negro, de repente, é anunciado lá no mundo inferior, lá no seio de Abraão, onde estava Abacuque, Abraão, Isaías, Jeremias, os profetas Daniel, e todos aqueles homens que morreram na esperança da vinda do Messias. De repente chega um homem velhinho ali. Mas quem é que está chegando? Um homem de cabelos brancos, de barbas brancas. As portas do mundo inferior, ali do seio de Abraão, são abertas. E Abacuque diz: olha, está vindo mais alguém lá de cima. E aquele homem chega no meio daquele povo, já velhinho. Mas como é que o senhor resistiu todos esses anos? Morreu de velhice, é de velhice. Mas eu tinha um segredo comigo. Qual é seu nome? Meu nome? Simeão. E o seu? Meu é Abacuque. Ah, você que é o Abacuque? Pois é, irmão Simeão, irmão, pode me contar alguma coisa? Irmão, você está tão velho, não viu nada nos seus anos de vida que pudesse me dizer, porque eu fiz uma oração há quase 400 e poucos anos atrás, há 500 e poucos anos atrás, eu fiz uma oração dizendo: Senhor, aviva a tua obra, mas eu nunca vi assim um avivamento grande que pudesse arregalar os meus olhos. Irmão Simeão, irmão, poderia me contar alguma coisa? É, eu acho que pode. Conte para mim. Eu estava lá em cima, e naquele lugar que eu estava, eu não morria, havia uma promessa, e eu tinha que esperar na porta do templo alguma coisa nova, e um dia estava esperando, e esse de repente veio um casal, nome dele parece que era seu José, e outra é Dona Maria, era um casal simples, vindo lá de Nazaré, não podia nada bom vir de lá, mas de repente aquele casal que ganharam o filho, nem não tinha hotel para eles pousarem, não tinha muitos amigos na cidade de Belém, estava havendo um censo lá, agora eles saíram de lá e vieram, logo depois nasceu uma criança lá no meio de uma estrebaria, onde os animais comiam capim em algumas áreas, e naquele lugar humilde nasceu uma criança diferente, algo diferente aconteceu, e eles pegaram a criança para apresentar no templo, e naquela hora eu não deixei que eles entrassem, quando eles vieram entrar para entrar, mas vieram para apresentar a criança no templo, eu segurei-os na porta. Por que o senhor fez isso? Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo e que eu somente morreria por causa de uma promessa que havia para mim. E que promessa era essa? Foi naquela hora. O que aconteceu naquela hora? Naquela hora eu segurei aquele casal e ficaram meio assustados comigo. E disse: será que, senhor e minha senhora, eu posso ver essa criança? Pode deixar ver, Maria. Não é bom tomar sol, mas ele quer ver. Deixa ver, José. E descobre o paninho do rosto. E quando descobriram o paninho do rosto, meu coração começou a palpitar, e naquela hora, quando eu vi o rosto daquela criança, eu pude entender que naquela hora estava frente a frente com Deus, os meus olhos viram a salvação. A salvação, é, os meus olhos viram a salvação, e depois disso, depois dessa promessa, quando os meus olhos vissem a salvação, morreria. Por isso eu estou aqui, mas eu estou feliz. Alguma coisa vai começar a acontecer lá em cima, Abacuque. Confie em Deus e na sua oração. Arashakarabakandalaya. Aleluia. Aleluia. De repente começaram a chegar as notícias. Um ou outro que morria disse, olha, escuta, vem aqui. Oi, irmão. Pois não, qual é seu nome? Eu sou Abacuque. E o senhor, fulano de tal, o que está acontecendo lá em cima? Porque o irmão Simeão teve até pouco tempo aqui, já chegou aqui, e ele está aguardando, ele está aqui, não é assim, não é assim? O que está acontecendo lá em cima? Olha, coisas tremendas. Há pouco tempo atrás, eu vi lá um garotinho na cidade de Jerusalém, e ele quando começou a conversar no meio dos doutores, coisas maravilhosas aconteceram. Nunca vimos alguém falar com tanta sabedoria que está deixando o povo de olhos arregalados, é. Mas ainda não é grande, não. Bem, deve ser. Mas quem era ele? Era um que estava morando. Ah, é o filho de São José e da Dona Maria. Eles mesmos, inclusive os pais até ficaram bravos com ele, porque eles deixaram, ou ele deixou os pais ali, eles foram embora. Mas o pai, quando foi censurado, ele disse, olha, mulher, porque eu vim aqui para fazer os negócios do meu pai que está no céu. E cada um que vinha entrando, as notícias iam chegando. De repente alguém chega lá, o que é que houve com você? Olha, eu morri, mas estou alegre, morri salvo. Mas o que, que aconteceu? Olha, eu estava um dia ali no tanque chamado defesa, não tinha muito jeito mesmo, mas de repente eu esperava um anjo agitar as águas, mas não deu tempo, eu morri antes. Mas um dia eu vi uma coisa ali, quando eu estava ali no tanque esperando a cura, do meu lado tinha um homem paralítico, e um dia um homem chegou perto dele com uma comitiva, chegou para aquele homem paralítico há 38 anos, ele ficou muito tempo ali esperando a cura, e de repente não foi preciso anjo agitar as águas, não. Aquele homem chegou para ele e perguntou se ele queria ficar são. Aquele homem começou a reclamar que ninguém ajudava a entrar ele dentro da água, mas de repente agora, quando aquele homem chega para ele, ele simplesmente então diz, olha, levanta, toma tua cama e anda. Aquele homem começou a levantar e foi curado. Eu vi com os meus olhos. E as notícias começaram a chegar, cegos vêm, surdos ouvem. Daqui um dia chega lá embaixo um outro homem, todo machucado no pescoço. Eu não sei se naquele ali ele podia arrancar o pescoço e colocar no lugar, não sei. Essa é outra história, não é verdade? Bem, o fato é que de repente chegou aquele homem. Ele era meio assim, estilo evangelista, meio carrancudo assim, hã? E quando ele chegou lá, Abacuque era o primeiro a recepcionar. E o grupo estava aumentando. Quando aquele homem entra, qual é seu nome? Meu nome é João Batista, preguei com autoridade, chamei todo mundo de raça de fibra, preguei e falei. João Batista, o senhor é o João Batista? Sou eu mesmo. Ah, eu ouvi falar muito do senhor. Quem é o senhor? Sou Simeão. Agora, irmão João, o irmão Abacuque aqui fez uma oração, ele queria ver a oração respondida. O irmão tem alguma coisa para contar lá em cima? Ah, você que é o Abacuque, é? Sou eu mesmo, irmão João Batista. Irmão, tem alguma novidade para contar lá de cima? Bem, eu tenho duas. Eu estava anunciando que viria um após mim, que eu não era digno de desatar as alpargas dos seus pés. A minha mensagem é para que o povo se arrependesse. E aquele que se arrependesse, eu dizia para ele, olha, eu batizava com água, mas viriam após mim que não era digno de desatar as alpargas dos seus pés. Ele vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Era essa a mensagem que eu recebi de Deus para entregar. Isso é avivamento? É avivamento. Mas escutem só, tem mais alguma notícia, irmão João? Tem sim. Um dia estava batizando aqueles que estavam arrependidos. Eu levava todos eles na margem do Rio Jordão. A pessoa fazia aquela fila lá, porque eu não passava papa na língua, não. Eu falava mesmo. Crente tem que ser assim, não é? Porque eu não pregando o evangelhozinho muito fraquinho por aí. E não é esse o nosso evangelho, não, senhores, meus amigos. Bem, João Batista estava lá. E eu estava batizando. E aquele que me arrependia, eu comecei a batizar. Arrependi, tô assim, seu amor. Pai, sirva Deus em paz. E um dia estava batizando o povo. E quando estava batizando, eu comecei a sentir uma coisa diferente. Irmão João Batista, o que é? Diga, irmão Simeão, eu senti isso também quando apresentei aquela criança, acho que é o mesmo. Pois é, quando aquele homem começou a chegar, eu estava anunciando e daqui a pouco eu comecei a ver alguém descendo as escarpas ali das margens do Rio Jordão, pisando firmemente as areias quentes e poeirentas da Palestina. E quando ele veio se aproximando, meu coração começou a palpitar, eu comecei a sentir uma alegria diferente. E naquela hora, quando eu estava batizando, eu tive que parar. Eu continuei batizando e comecei a pensar, deve ser ele, eu creio que é ele. É ele que é, irmão João Batista, deixa pra lá. Vem o outro, vem aqui, você está arrependido. Só assim, senhor, irmão João, venha receber o batismo. Está arrependido mesmo? Raça de vibro, olha, eu recebemos batismo com água. Sim, senhor, irmão João, eu te batizo. Então vai lá, vai outro, venha mais um outro. Mas quando eu estava batizando mais um, de repente eu comecei a sentir aquela alegria, e aquele homem começou a vir em minha direção, e o meu coração começou a palpitar. Agora ele começou a colocar os pés nas areias úmidas do Rio Jordão e começou a vir em minha direção. Eu batizei mais um, e quando eu batizei mais um, eu parei. Eu comecei a perceber que era ele mesmo. Eu cheguei para ele e comecei a sentir a ele. Era ele quem, João? Era ele quem, João? Eu, quando comecei a olhar para ele, percebi que ele não era um homem qualquer. Ele era ele quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu olhei para ele e disse: devo, eu vim, senhor, tu vieste para me batizar, e por incrível que pareça, minha gente, ué, e ele batizou vocês ou não? Não, ele queria que eu batizasse ele. Eu disse até para ele: senhor, devo eu ser batizado por ti, tu vens a mim? Convém que cumpramos a lei dos homens, João Batista. Mas o que aconteceu depois disso? Conta, irmão João, conta. Ah, agora vem a parte mais importante, meus irmãos. Irmão Abacuque, aconteceu algo que eu nunca tinha visto. O que é que houve, irmão João Batista? Quando eu peguei aquele homem para batizar, eu comecei a tremer. E quando eu desci ele sobre as águas, alguma coisa começou a acontecer. E na hora que ele saiu das águas, eu comecei a tremer, sentir a glória. Mas isso não é nada. O que mais aconteceu? Naquela hora, eu vi que os céus se abriram e algo em forma de uma pomba começou a descer sobre ele. E naquela hora eu vi que os céus começou a aclamar uma voz do céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Irmão João, e como é que o irmão veio parar aqui? Eu continuei pregando. Aí o Herodes acabou cortando a minha cabeça aqui. Olha aqui, isso aqui são as marcas. Muito bem, mas irmão, não teve mais nenhum fato. Teve sim. Antes de eu morrer, eu já estava no cárcere e mandei mais uma comitiva para ter a certeza que era ele mesmo. Mandei alguns dos meus discípulos e perguntar para ele se era ele mesmo ou se era para a gente esperar outro. E qual foi a resposta dele? A resposta dele é esse: olha, diga para João Batista que o evangelho anunciado, os cegos veem, os surdos ouvem. O evangelho anunciado, é ele mesmo. Então, João, é ele mesmo. Ele está trazendo um grande avivamento. O diabo traz a morte, ele tira a morte. O diabo traz a enfermidade, ele liberta da enfermidade. Traz a cegueira, ele cura a cegueira. Traz a paralisia, ele liberta a paralisia. O diabo traz, ele liberta de toda a enfermidade. Characalabaxandaraia. Eu creio que os irmãos já estavam começando a se abraçar lá na terra, dando glória a Deus, aleluia. Eu creio que o avivamento estava lá embaixo também. Aracalabaxandaraia. Daqui uns dias. Characalabaxandaraia. Daqui uns dias chega mais um. Começou a chegar muitos, né? Mas daqui a pouco chegou um que era muito amigo de Jesus. E quando ele entrou, era novo ainda. Quem é o senhor? Eu creio que o primeiro que procurou ali estava João Batista. Estava o grupinho dele já, aquele que clamava pelo avivamento. Estava João Batista, Abacuque, estava Simeão, estava aquele grupo lá. Quando chegou mais um: quem é você? Olha teu nome, meu nome é Lázaro, irmão de Marta e Maria. O que é que houve lá em cima? Eu era muito amigo. Escuta, está acontecendo alguma coisa diferente lá em cima? Está sim, coisa maravilhosa lá em cima na terra. Está acontecendo um grande avivamento. Os cegos têm surdos. Olha a coisa incrível. Milhares de pessoas vão para ouvir o evangelho. Está mudando tudo, tá? Os velhos sacerdotes estão vendo que está sendo até tendo que mudar tudo. Aí está havendo um grande avivamento lá na terra. Num dos sermões havia mais de 5 mil homens. Portanto, eu creio que havia lá entre 10 a 20 mil pessoas. Ele multiplica, transforma a água em vinho. Ele multiplica peixe de um. Ele transforma em vários, ele multiplica pães, ele cura os enfermos, limpa os leprosos, anda em cima do mar. Um dia ele andou em cima do mar que o povo perguntava: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É tudo isso que está acontecendo, irmão. Irmão Lázaro. Sim, senhor. E quando Lázaro estava contando todas aquelas vezes, olha, até mortos ele ressuscita. Lázaro. Espera um pouquinho, minha gente. que foi, meu Lázaro? Estou ouvindo uma voz. Lázaro. Eu estou ouvindo uma voz. O que que tem, Lázaro? Essa voz eu estou ouvindo e parece que ele está me chamando de volta. Eu vou ter que interromper a conversa com vocês, porque ele está me chamando de volta para a vida outra vez. Lázaro, sai para fora! Xaracalabaxara. Jesus que estava ressuscitando Lázaro naquela hora. Xaracalabaxandaraia. Esta voz eu conheço, ele está me chamando de volta. Meus amados irmãos, era Jesus, o grande avivamento estava chegando. Até os mortos ressuscitavam. Xaracalabaxandaraia. Oh, aleluia. Era o sinal de que o avivamento, a oração de Abacuque estava sendo respondida. E dentro de poucos dias Abacuque também sai daquele lugar e vai visitar a Nova Jerusalém. Mateus diz que muitos dos santos foram vistos andando na cidade de Jerusalém. Aleluia! Xaracalabaxandaraias. Xeibalacaxurabacandalamassuias. Oh, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Aracaxalabacandarabaxalabaia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia. Agora eu quero trazer uma outra verdade para essa igreja. A oração de Abacuque não foi jogada fora. Está lá naquela taça ainda até hoje. De tempos em tempos Deus tira a taça. No meio dos anos a notifica. Cada vez que Deus tira aquilo, ele manda um grande avivamento. Aquele tempo, pouco depois de Jesus ter subido aos céus, eu creio que Jesus mesmo tirou a oração e mandou o Pentecoste logo após aqueles dias para os seus discípulos. Alaxacarabacandaraia. Depois de 300 anos, quando a igreja começou a cair em declínio, Deus mandou outro avivamento. No ano 150, Tertuliano registra uma diferença no comportamento do povo de Deus. E de repente Deus levanta um homem chamado Montano da Frígia. Nós vemos que depois de 1500 anos, quando a igreja outra vez caiu em fracasso, na época do Renascimento, Deus levanta homens como Lutero, que tem a coragem de lutar contra a frieza da igreja, contra as mordomias da igreja, contra as coisas erradas da igreja, e prega as 95 teses na igreja, na porta da igreja de Wittenberg. Deus estava mandando de tempos em tempos, a oração de Abacuque estava sendo respondida. 100 anos depois, no ano de 1646, quando começou a haver um esfriamento no meio do povo de Deus ali da Inglaterra, Deus manda um grande avivamento que começou um povo a ser tão sacudido pelo poder de Deus que eles começaram a ser apelidados de treme-treme. A palavra treme-treme nos Estados Unidos, na Inglaterra, significa os Quakers. Vocês já comeram aquela famosa aveia Quaker? Pois bem, era desse grupo de irmãos. Esse grupo de irmãos eram tão sacudidos pelo poder de Deus que o povo apelidaram eles de treme-treme. A palavra treme-treme é Quaker. A palavra Quaker significa povo que tremia, pois era um povo pentecostal. Deus havia mandado um grande avivamento naquela época. Alguns anos mais tarde, Deus levantou homens como John Wesley. Deus levantou homens de todo tipo, de toda equipe, avivamento por toda parte. Cada vez que Deus tira aquela oração de Abacuque, Deus manda avivamento sobre aquele povo. Segundo a Bíblia, segundo os anais da história, diz que lá na Escócia, aquele povo que era tão voltado às coisas de Deus começou a entrar pelo caminho do materialismo, pelo caminho da frieza, e com o tempo passaram até a zombar das coisas de Deus. Havia um homem de Deus que tinha tanta vontade de que Deus mandasse o avivamento. E eu creio que quando ele começou a orar, juntou-se com o coração de Abacuque. E naqueles dias, a frieza era tão grande. Então eles resolveram fazer uma grande cruzada evangelística. mas quando fizeram aquela grande cruzada contra a imoralidade, contra a bebida, contra as coisas erradas, o povo se levantou contra, e o povo disseram, olha, vamos lá para apedrejar esses bobos, esses crentes que estão aí, querendo dizer que Deus existe ou coisa parecida, e começaram a juntar todos eles, pedras e ovos podres, para poder apedrejar aqueles irmãos, e aqueles quatro pastores resolveram, quatro eles se revezarem, quando um terminasse de pregar, o outro entraria, quando o outro terminasse de pregar, o outro entraria, e finalmente o quarto, eles achavam que quatro pregadores pregando a palavra de Deus, se um fosse derrubado por uma daquelas pedradas, o outro continuaria, e quando então o primeiro subiu, havia uma multidão muito grande, mas não era multidão para ouvir a palavra de Deus, eles estavam ali para zombar dos pregadores, eles estavam com os bolsos cheios de pedras, porque eles queriam apedrejar, zombar e tirar aqueles pregadores, dissuadi-los daquela ideia. A plataforma estava montada, milhares de pessoas estavam ali para zombar dos irmãos. Subiu o primeiro pregador e quando ele estava no meio da pregação, as pedras e os materiais, as frutas podres e ovos chocos começaram a vir e ele não teve condições de continuar mais porque o povo começou a gritar, fora, fora, ou coisas semelhantes a essa. Aquele pastor envergonhado saiu dali, voltou e sentou. Enquanto ele estava pregando, os outros três estavam orando. Ele entrou ali desmoralizado, arrasado e acabado. Porque Deus não responde oração. Aí subiu o segundo pregador. Quando ele começou a pregar, durante a metade do sermão dele também, outra vez uma avalanche de pedradas começou a vir sobre ele. Ele não teve condições de continuar, voltou também. Os três continuaram a oração. Aí subiu o terceiro. O terceiro, quando começou a pregar, mal começou a pregar, o povo já começou a zombar dele. Ele teve que voltar, não teve jeito, que o povo não deixava ele pregar. E quando subiu aquele quarto irmão que havia convidado todos os outros três pregadores para fazer aquele trabalho, chorando, gemendo, de repente quando ele começa a subir naquele púlpito, os outros três irmãos estavam orando, e quando ele começa a pregar e o povo começa a ficar irrequieto, querendo já tirar pedras sobre ele, Deus começa a revesti-lo de uma graça tão poderosa que ele não começa a pregar, e ele simplesmente começa com a autoridade de Deus e começa a dizer, a mão de Deus está aqui. Quando um começou a se levantar, ele apontava o dedo, aquela pessoa se levantava para zombar, ele dizia, a mão de Deus está sobre ti. Aquela pessoa começou a cair, caía um, caía outro morto, caía outro fulminado, começou a morrer três, quatro, cinco no meio da multidão. Aqueles que estavam com as pedras começaram a ficar apavorados, começaram a jogar as pedras em terra e começaram a cair de joelho pedindo misericórdia de Deus. E ali começou naquele dia um grande avivamento na Escócia, porque Deus não é Deus de ser zombado, o nosso Deus é Deus de verdade. Xaracalabaxandaralabaxecalamaia. E agora, irmão Takayama, os anos do 1600 já passaram. Aleluia. Ano de 1986. Cidade Sobradinho, Brasília, mês de maio, estamos vendo a imoralidade crassando a nossa sociedade, estamos vendo a vergonha chegando a tal ponto que muitos já não têm ministério, tem outras coisas, mas não tem mais ministério, estamos vendo muitas coisas erradas por aí, igrejas vendendo bala ungida, água ungida, folha de Jerusalém ungida, já estão vendendo até drops ungidos, se chupar um, cura não sei do que, se chupar três, cura de tudo, já estão vendendo no Rio de Janeiro até peixe ungido, minha gente, o sangue de Jesus Cristo nos guarda, estão zombando dos pregadores, os humoristas estão fazendo chacota dos pregadores, estão ridicularizando os pregadores através dos jornais por causa dos falsos obreiros. Mas, meus amados irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Em nome de Jesus Cristo, senhores obreiros, ainda que alguns estão brincando com as coisas de Deus, ainda que outros só tenham palavras para criticar aqueles que estão pregando, ainda que estão querendo nos chamar de fanático, de louco, e quando um pregador prega a cura divina, alguns já estão querendo bater as campainhas ou puxar os paletós, eu vou continuar pregando a palavra de Deus até o dia da vinda do Senhor. Xaracalabaxandaraias. Oh, Eu estou esperando o momento exato quando Deus pegar aquela mesma taça de Abacuque e juntar com as orações que nós vamos fazer esta noite, vamos bombardear os céus com orações esta noite, dizendo: Senhor, aviva a tua obra! Eu creio que em qualquer momento desse, Deus vai tirar a oração de Abacuque. Esta será a última vez, porque Deus disse que nos últimos dias seriam marcados por sinais, terremoto no México, terremoto por todo lado. Estamos vendo guerra, rumores de guerra, explosões atômicas. Estamos vendo os elementos dos céus ardendo e se desfazendo. Estamos vendo o crescimento da imoralidade. Estamos vendo o amor de muitos resfriando. Estamos vendo problemas e mais problemas. Israel, que já está voltando a ser nação, já é uma nação, não é uma figueira brotando, já é uma árvore fazendo sombra a todos os lados. Vemos homens com poderes de armamento para destruir o mundo. Vemos tudo o que já aconteceu. O que é que falta? Falta o grande avivamento final dos últimos dias para agora. Esse avivamento é para hoje. Que isso, irmão Takama? É para hoje. Aviva agora, Senhor, a tua obra. Aleluia. É para hoje. Cheira calabachanda raia. Eu sinto que esta hora Deus está sacudindo corações aqui esta noite. Sinta o poder de Deus, minha jovem vaidosa. Arranca esta vaidade e comece a adorar ao Senhor. Sinta nesta noite, minha irmã, você que tem pedido teu esposo de servir melhor ao Senhor. Sinta o grande despertamento na sua vida. Sinta nesta noite, igreja de Sobradinho, a glória do Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos séculos a notifica. Eu sei que nesta noite Jesus tem uma obra a realizar. Aleluia, glórias a Deus. Shakaraba, Sharabakandaraya. O Senhor está mandando avivamento. Receba agora o batismo com o Espírito Santo. Receba nesta noite a cura da sua enfermidade. Receba nesta hora a transformação da sua alma. Receba nesta hora o poder e o revestimento da glória do Senhor. Sharakalaba, Sharabakandaraya. Oh, aleluia. Senhor Jesus, sacode a vida deste obreiro adormecido. Levanta o morto, ressuscita aquele que está morto espiritualmente. Ora, calabaxé, carabaxandará. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé nesse momento, igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Nós vamos fazer duas orações esta noite. A primeira parte da oração é para pessoas que querem ter um encontro com Deus primeiramente. Porque não pode haver avivamento sem antes ter um encontro com Deus. Há pessoas que estão com a vida errada. Há pessoas que são cristãos, mas estão fracassados espiritualmente. Eu gostaria de convidar esta noite e lançar um desafio para muitas pessoas que estão fracassadas espiritualmente a terem um encontro com Deus nesta hora. E eu perguntaria esta noite, quantas pessoas estão presentes aqui esta noite, mas sentem que precisam de ter um encontro com Deus e querem aceitar Jesus como Salvador de sua vida e para procurar ter uma vida transformada. Não importa a maneira como você andou até hoje, talvez desviado, fracassado, mal cristão, mas a partir de hoje quer ter uma nova vida em Cristo. Eu quero orar por você. Os pastores que estão aqui em minha retaguarda vão orar por você. Eu quero que você levante a sua mão como eu estou fazendo, que eu quero orar por você. Aqui está uma, duas, três, quatro, cinco, dez, e não perdi as contas. Eu vou pedir que essas pessoas venham aqui à frente agora. Todas quantas estão aceitando Jesus Cristo como Salvador, que levantaram as mãos, venha depressa. Deus vai fazer uma obra na sua vida esta noite. Sinta a glória do Senhor na sua alma. Desviado, volte para Jesus. Jovem que está fracassado espiritualmente, venha, venha para Jesus agora. Saia do seu lugar agora e venha ter um encontro com Deus. É noite de poder. Aviva, Senhor, a tua obra. Oh, Senhor Deus, vai avivar a sua obra nesta noite. A glória do Senhor vai renovar vida, encher corações, batizar com o Espírito Santo, curar, libertar, transformar, renovar, revestir, dar esperança, dar fé, dar gozo, dar alegria, dar vitória, dar transformação, dar salvação. Receba nesta noite a glória do Senhor. Venha para frente rapidamente. Saia do seu lugar esta hora. Venha em nome do Senhor. Aleluia. Ora calabacharabacandalaia. Venha, meu amigo. Você que não é crente, mas hoje quer ter um encontro com Deus, lá na galeria, desça depressa, aqui atrás, venha. Venha com a sua namorada, venha com o teu noivo, venha com o teu colega, venha com o teu marido, venha com a tua esposa. Saia do seu lugar agora e venha ter um encontro com Deus esta noite. Venha. Venha em nome de Jesus. Venha. Há poder no sangue de Jesus Cristo a esta hora. Venha. Venha para Jesus Cristo agora. Venha. Aleluia. Venha. Venha para Cristo nesta noite. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Oh, shakalabashandalaya. Venha. Aleluia. Venha. É noite de transformação. É noite de poder. Venha para Jesus Cristo agora. Estamos aguardando você chegar até aqui à frente. Não adianta você...